Prediletas da Casa, um conteúdo musical cuidadosamente selecionado a partir do acervo pessoal do Rei. Todos os sábados às 21 horas na Radinho. Fiquem ligados. Unforgettable. Prediletas da Casa. In every way. Prediletas da Casa. Olá, boas senhoras e senhores, eu sou o Rei Arthur. Estamos começando mais uma edição do Prediletas da Casa aqui na Radinho FM, operando em frequências não tão moduladas assim, neste sábado de verão. Já são 8 horas da noite em ponto e o céu ainda continua bem ensolarado. Nessa região equatorial do mundo, especialmente nesse fim de outubro, o sol demora mais para cair, né? Mas tudo cai, e o que mais caiu agora foi essa oportunidade, né? Esse prazer que eu tenho de fazer o programa para todos vocês. Prediletas da Casa, todo mundo sabe o que é, mas eu não canso de repetir que, meu Deus, eu esqueci de modificar minha voz aqui. Vocês descobriram, meu Deus, descobriram qual a identidade da minha voz original. Pronto, pronto, agora sim. Então, como eu estava dizendo, o Prediletas da Casa é um programa que, como o nome já sugere, são as Prediletas da Casa, né? São músicas que eu seleciono toda semana para vocês. De discos que eu avaliei durante a semana, discos recentíssimos que eu ouvi, novidades e outras coisas que não são tão novidades assim, como a primeira coisa que a gente vai ouvir nesse programa, que por falar nisso tá especialíssimo, né? Por acaso eu estava ouvindo um disco do Scott Walker essa semana, chamado Bish Bosh, que é um disco, o penúltimo disco dele, se for considerar o disco solo, né? Porque depois desse disco ele gravou um disco junto com uma outra coisa lá, que eu esqueci o nome, que é um disco chamado, eu lembro até o nome do disco, chama Soused. Mas eu esqueci a parceria que era a do disco. Mas esse disco anterior que a gente vai ouvir é um disco chamado Bish Bosh. Na verdade é uma música só, né? É uma faixa chamada SDSS1416-13B. Pois é, é esse o nome da música mesmo. E já faz parte de um Scott Walker mais vanguardista, vamos dizer assim, mais contemporâneo e experimentaloide industrial. Porque falar de Scott Walker é difícil, porque existem dois mundos, né? Já fazendo acidentalmente uma referenciazinha ao Best of Both Worlds, que é uma faixa que ele regravou no começo da carreira dele, né? Acho que no primeiro disco. Então tem o Scott Walker de antes, né? De 60, da década de 60, que começou, aliás, antes ainda, quando ele era adolescente, jovem, ele já gravava standards da música dos anos 50, uma pilha meio Elvis Presley, assim, mas porém ele sempre trouxe essa sofisticação, né? Tanto na interpretação dele, riquíssima, sofisticadíssima, quanto na erudição, no repertório, né? Na erudição do repertório, né? Aquela coisa de saber escolher de não escolher a dedo, né? De vivenciar tudo aquilo que ele vai interpretar. Então logo nos primeiros discos lá, você já consegue decifrar isso no Scott Walker, né? E depois a banda dele, Walker Brothers, tocou muito nos anos 60, né? Regravaram vários clássicos da música, né? De Motown, especialmente. Da Soul Music e tudo mais. Eram três Walker Brothers, né? Três irmãos Walker, que não eram irmãos nada, né? E eles não eram ingleses nada, eram americanos que se passavam por ingleses e eram amigos que se passavam por irmãos. E daí, imediatamente, o Scott Walker foi fazendo discos solos, né? E ele fez o Scott 1, Scott 2, Scott 3, Scott 4, na década de 60, né? Sequencialmente 67, 68, 69, né? Esses quatro discos. E já com essa diferença, né? Com essa sofisticação no repertório, naquele vozeirão, a voz do Scott Walker é inconfundível, inconfundível. E depois ele gravou mais alguns discos e tal, e misteriosamente ele desapareceu, assim, desapareceu mesmo, né? E a mídia questionava, né? Porque afinal de contas os discos solos de Scott Walker atingiram os primeiros lugares nas billboards da vida. E na década de 70, então, na metade da década de 70, ele some, assim, né? E depois de 11 anos, ele volta gravando discos novamente, solo, né? Disco solo. Mas com uma outra abordagem, uma abordagem mais experimental, mais industrial, mais sombria. E para vocês conhecerem mais dessa fase, dessa segunda fase, segunda e última fase do Scott Walker, que tá vivo ainda, tá produzindo até hoje, já deve estar lá com uns mais de 70 anos, eu separei a primeira faixa desse disco, Tilt, que é um disco que ele gravou depois de 11 anos. Sabe-se lá aonde. É uma faixa muito, é uma música muito bonita chamada Farmer in the City, né? E depois a gente vai pular para 2013 e a gente vai ouvir essa música que eu citei, SDSS1416 mais 13B, que é do disco Beach Bosch de 2013, do finalzinho de 2013, que foi lançado o último dezembro de 2013, assim, se não me falo memória. Espero que gostem. Então vamos ouvir essas duas músicas na sequência, né? Relembrando Farmer in the City e depois essa SDS blá blá blá blá blá. Ah, vou falar o nome, é SDSS1416 mais 13B, que é uma faixa de 21 minutos. Farmer in the City é mais rápido, assim, tem 6:38. Espero que gostem. Estou só ajustando aqui. Opa, opa, opa. E fiquem aí sintonizados. Vou lá. Twenty-one, give you 21 21 21. Do I hear 21 21 21? I'll give you 21 21 21. This night you are mistaken. I'm a farmer in the city. Dark farmhouses against the sky. Every night I must wonder why. Harness on the left nail keeps wrinkling, wrinkling. Then higher above me is can't go by a man from Rio. Go by a man from Vigo. Can't go by a man from Ostia. Hey, Nenito, remember that dream we talked. So many times. Do I hear 21 21 21? I'll give you 21 21 21. Do I hear 21 21 21? I'll give you 21 21 21. And if I'm not mistaken, we can search from far to far. Dark farmhouses against our eyes. Every night I must realize harness on the left nail keeps withering and withering. Then higher above me is love. Is love. Can't go by a man in this shirt. Go by a man in that shirt. Can't go by a man with brain grass. Go by his long, long eyeglass. And I used to be a citizen, and I never felt the pressure. I knew nothing of the horses, nothing of the thresher. Follow take me with you. It was a journey of a life. Do I hear 21, 21, 21? I'll give you 21, 21, 21. Do I hear 21, 21, 21? I'll give you 21, 21, 21. Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa. This is my job. I don't come around and put out your red light. When you work, what's the matter? Didn't you get enough attention at home? If shit were music, la la la, la la la, you'd be a brass band. Know what? You should get an agent. Oh yeah. Yeah. Why sit in the dark, handling yourself? Slaughtered, entrails examined, spread out across the moon. The teaser is rising, topless bars overflowing, pulsing through the flumes. Dropkick coloratures, fouling my ears, bypassing an anorexic scar. Scar jumping grafters, Corian crying, how can you stoop so high? For Papyra, who plops the pantheon. I, V, V, I, I, X, V, I, I, X, I. For grosser gulls who won't leave our sheep alone. V, I, V, I, I, X, I, X, I. Norsemen do not eat the big pink mint. Flush hard, it's a long way to Athens. Gone from your wooden house, the wild mouse held close, slipped from my toes. Where termites scribble the walls, twisted forth and gone, little father. Just snip off your 999 from where you groom yourself too small. No more dragging this wormy anus round on shag piles from Persia to Thrace. I've severed my reeking gonads, fed them to your shrunken face. Janus' head, it said, will give good door. IXIXVIXIIXI. For a Roman whose proof that Greeks fucked bears. EVIXVIIVIVI. Heard this one, this'll kill you. About the ropes of hair, Carabinus the bald, tugging mercs across the plain. Those measuring rope-lashed bellies are delightful to me night and day. The one about the saint, stranded high upon his pillar, 30 summers, 30 winters, his constant visitor, his mother. But he'd stare into the distance, ignored her calls from down below. Did you ever throw your old mother's phone back at her? Did you ever tell her, take this junk away? What kind of an unnatural son would do that to his old mother? A tasteless one above the bantam who couldn't climb a rung. Your Helipolis is scrap heap, gone the bronze slug of your tongue. For eunuch Ron, who sleeps at night across the Emperor's bedroom door. I, V, I, X, I, X, I, V, I. Grostulating god who requires fresh packing. I, X, V, I, I, V, I, X, I. Screaming all around. ba ba ba ba ba ba ba. Aquilita, Aquilita, screaming all around, filling up my life, screaming all around. Ba ba ba. Ba ba ba ba ba. Over and over, your Nibelung can't be found. The shadows wiping me. Wiping me clean away. Ba ba ba. Ba ba ba ba. Where's the scent of pine torches, the lumbering caravans, the felt-covered wagons moving like galleons? The wedgie, the melvy, to threaten the air, only fledge-muffled long hollow bone drums are beating. The dark day behind us, the dark day ahead, the wind drone across skull goblets. Then Basel, come Strasbourg, come Frankfurt, come Spain, come. You're ever invited is outside. If brains were rain, you'd surely be a desert. Look, don't go to a mind reader, go to a palmist. I know you've got a palm. Does your face hurt? 'Cause it's killing me. Cut to lost Lumbago City. I am perched against the sky. A banner shoal of sparrows sways in the twilight. Down there, as Ishka bibbles, schlep the shade. Forever, Earth's hoary fontanelle weeps softly for a thumb thrust. A chorus of threadbare black stocking legs it's fanning out into a frazzled black rose. No violence to flee like zippers of blood. Red plumes nodding between the horse's ears. Hey, buddy, give it up. Hey, pal, come down, join the living. Wanted, unlisted, hobbling, noseless, red. For IX. Remember, someday you'll go far if you catch the right train. How about you're so fat? When you wear a yellow raincoat, people scream taxi! Then there's you're so boring that you can't even entertain doubts! I'll grease this ball behind me. Grease this ball behind me. Grease this ball. There's an unfinished rumor doing the rounds. It seems the storks are seen returning to the rooftops, carrying back their children, clacking like dry bones, loud enough to be heard from Reims to Orleans. River banks are clear, bridges retaken, oblivion driven from the city, street by street. So why have screams of laughter, the pissing stench of men's milk beer, come to bait your toad down from his toadstool? And if I'm melancholy, and if I shed a tear, don't forget to blink, lest your eyeballs dry up, fall out of their sockets, and dangle on your cheeks like Caesar's shriveled coglio. It's when I hear a sawed-off coffin rose beneath the teaser. Hey, boy! My noblest music. Hey! I'll grease this pole behind me. Grease this pole behind me. Grease this pole. Squeezing all around, burning up my life, squeezing all around. Over, it's over. Only freezing all around. A grease that pulled behind me. Grease that pulled behind me. Your Nibelung can't be found. I've looked high and low for you. I guess I didn't look low enough. Don't move. I want to forget you just the way you are. I really hope your face clears up. You know, I think you've got nothing there. Infrared, infrared, I could drop into the darkness. It's so cold, infrared. What if I freeze and drop into the darkness? Unforgettable. Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa. Oi, estamos de volta com Prediletas da casa aqui na Radinho FM. Frequência não tão modulada assim. Isso já virou um jargão acidental, assim como muitas outras coisas, inclusive os clássicos. As clássicas ratas, rateadas. Mas isso ficou para outra história. A gente acabou de ouvir um mini especialzinho com duas músicas do Scott Walker, só para vocês conhecerem o grandíssimo crooner avant-garde, sinistrão, seja lá o que for. E esse disco que a gente ouviu dois discos, duas músicas de dois discos diferentes, na verdade. A primeira é Farmer in the City, do disco Tilt, e essa, um monte de letra aqui que eu não vou repetir muitas vezes, do disco Bish Bosh. Desconfio que esse Bish Bosh seja uma referência ao Hieronymus Bosch, mas é aquele artista, né, do século, sei lá, 17, 18, enfim. E agora a gente vai ouvir uma coisa, um duo, né, sueco, chamado Stimhorn, e a gente vai ouvir uma música de um disco chamado Melken, de 1996. É um disco muito bom de improvisação misturado com world music, misturado com

lo-hi-ho. Da casa? In every way. Prediletas da casa? Olá, olá, estamos de volta com Prediletas da Casa. A gente acabou de ouvir Steam Horn com Milk Suit. Muito bonito, né? É uma esquisitice excêntrica e com aquele climão, né? Meditativo e sempre bom de ouvir. E agora eu separei aqui uma música de um disco muito bom que eu ouvi essa semana, que eu não conhecia. É alemão, né? Então é D-Form, né? É um disco split que foi gravado junto com um grupo francês chamado Câmera Obscura 3. Não tem nada a ver com aquele Câmera Obscura que vocês ouvem por aí. E é de 1982, né? É um tape, na verdade. Foi lançado em fita cassete. E como é que fala? Brainwash total, assim. Outra esquisitice, só que agora mais para os rumos da música eletrônica industrial dark, né? E tem muito do experimentalismo com ruídos e timbres. E bom, vocês vão ouvir aí, espero que gostem. Daqui a pouco voltamos com mais Prediletas da Casa. We'll be right back. Da casa, estamos chegando no final do programa. Muito obrigado pela companhia de vocês, sempre muito atenciosos, muito queridos. O que a gente ouviu aqui foi The Farm, né, com Julius Caesar. Muito bom, né? E agora a gente vai fechar com uma coisa que nunca toquei aqui no Prediletas da Casa, que é é free jazz, né? É o jazz de improvisação, assim. Nunca rolou isso aqui antes. E eu escolhi um disco muito bom, uma faixa de um disco muito bom. Disco esse de Low Coxhill. É um disco chamado Cool Schools, de 1983. É free jazz, né? Jazz de improvisação, assim. E é o europeu, que isso se diferencia muito do free jazz americano, né? O europeu já é muito mais livre mesmo, né? Sem aqueles padrões e clichês. Clichês musicais mesmo. Clichês é o termo da teoria musical mesmo. Clichê. Cadências e harmonizações e reharmonizações, não tem nada disso. Aqui o free jazz europeu, European Jazz Improvisation, é muito mais aberto. E como exemplo, eu escolhi essa música desse disco, né, pra gente ouvir e tomar como modelo aqui. É uma música muito boa. Esquizofrenia total, mas quando tem que ser, né? O nome da música é West Lawn Dirge, Just a Closer Walk with the Diversions. E com essa música a gente fecha o programa. Já é quase 9 horas. Não perca agora na sequência, agora às 9, o Luz Câmera Croquete com duas trilhas. Dessa edição vai ter duas trilhas. E vamos parar de falar e tocar, senão não vai dar tempo. Já não vai dar tempo de ouvir ela inteira, né? Semana que vem espero vocês. Muito obrigado pela companhia. E tchau! Yeah.